O profundímetro digital do submersível marca exatos 1.000 metros de descida contínua. O que acontece com a vida quando a última partícula de Sol desaparece? Observaremos a biologia que domina a zona batipelágica, o estrato contínuo mais vasto e menos compreendido do oceano profundo. A água, além da escotilha de acrílico espesso, perdeu o último traço de azul. Acima de nós, a zona mesopelágica ainda filtrava fótons dispersos, criando uma penumbra cinzenta onde silhuetas podiam ser distinguidas. Aqui, a transição é física e definitiva. A luz solar colapsa por completo sobre o peso esmagador da coluna de água. Os holofotes de LED do veículo cortam uma massa de água negra e densa. Partículas brancas flutuam no feixe de luz sintética, uma precipitação lenta e ininterrupta que desce em direção ao assoalho oceânico. É a neve marinha. Nesta cota exata de profundidade, a pressão já ultrapassa as 100 atmosferas. A temperatura externa sofre uma quebra brusca e se estabiliza em torno de 4 graus Celsius. O ambiente entra em um estado de frio perpétuo, isolado e imune às estações que governam o planeta. E no centro desta vastidão sem luz, a cadeia alimentar terrestre deixa de fazer sentido orgânico. Não há plantas, não há algas, não há fotossíntese possível. O carbono que sustenta este ecossistema gigantesco precisa cair de cima. Um gotejamento constante de energia morta que viaja quilômetros antes de ser interceptado. A descida continua pelo domínio do silêncio absoluto. A marca dos 1.000 metros é apenas a fronteira inicial. Nessa profundidade, revela-se que a neve marinha é a única conexão material com a superfície iluminada. Este material particulado desce através da escuridão como uma tempestade suspensa no tempo. São restos orgânicos, carcaças microscópicas de plâncton, escamas e fragmentos de muco, caindo em câmera lenta por semanas a fio. Esta é a zona batipelágica, a verdadeira meia-noite do oceano. Ela começa nos 1.000 metros e se estende verticalmente até os 4.000 metros de profundidade. É uma faixa de água colossal que envolve o globo inteiro, sem barreiras físicas, montanhas ou bronquilhas visíveis. Em termos de volume absoluto, é o maior ecossistema contínuo da Terra. Seus limites abrigam ecologias inteiras que operam à margem da energia solar. Uma vasta planície tridimensional de água livre, onde não há fundo rochoso para se esconder e não há luz residual para caçar. Durante as primeiras décadas da oceanografia, as redes de arrasto traziam apenas espécimes fragmentados e mortos pela descompressão rápida. Os biólogos marinhos do início do século XX presumiam que este estrato fosse um deserto biológico quase estéril. A lógica acadêmica ditava que a ausência de luz significava a ausência de produtores primários e, consequentemente, a total ausência de presas complexas. Mas as câmeras dos primeiros veículos operados remotamente, nas expedições da década de 80, mostraram um cenário radicalmente diferente. A água negra não estava vazia. Formas translúcidas e sombrias pairavam imóveis no limite da visão dos instrumentos, perfeitamente adaptadas ao vazio gelado. A evolução operou sob regras estritas nesta profundidade. A adaptação primária a este espaço não foi o desenvolvimento da velocidade ou da força muscular. Foi a conservação extrema de energia. Uma lentidão ditada pela escassez crônica de calorias. A escassez crônica de calorias moldou a anatomia de cada criatura que habita esta faixa. Um polvo vampiro estende seus braços unidos por uma teia densa, flutuando passivamente na corrente de fundo. Ele não caça ativamente como seus predadores parentes da superfície. Os filamentos sensoriais do polvo vampiro capturam os aglomerados de neve marinha que caem ao seu redor. Seu metabolismo é um dos mais lentos já registrados entre os cefalópodes. A água ao seu redor contém níveis mínimos de oxigênio dissolvido. Para sobreviver a milhares de metros, ele precisa gastar quase nenhuma energia mecânica em locomoção. O corpo das criaturas batipelágicas apresenta uma densidade perfeitamente neutra em relação à água ao redor. Músculos espessos e esqueletos densos são um luxo biológico insustentável quando o alimento é raro. A grande maioria dos peixes documentados aqui possui ossos finos e frágeis e tecidos musculares ricos em água e lipídios. Um peixe-diabo pelágico flutua sem mover as barbatanas peitorais. Sua mandíbula é anatomicamente desproporcional ao resto do corpo, forrada com dentes translúcidos voltados para dentro, como agulhas de contenção. O estômago é altamente elástico, projetado para se expandir além do volume original do próprio animal. Nesta profundidade extrema, uma refeição substancial pode demorar meses a cruzar o caminho de um predador. Quando a oportunidade biométrica surge, o peixe precisa ser capaz de engolir presas maiores que ele mesmo. Não há segunda chance, e uma fuga significaria a inanição certa. A pressão constante de 200 atmosferas comprime os gases de forma física contínua, tornando as bexigas natatórias tradicionais inúteis e estruturalmente perigosas. O equilíbrio físico depende de óleos estocados no fígado e tecidos gelatinosos. A pressão filtrou todo o peso desnecessário. Tudo neste estrato oceânico profundo sugere imobilidade e conservação, um estado de suspensão perpétua, onde a biologia apenas aguarda no escuro. Mas a suspensão no escuro é uma ilusão quebrada pela própria biologia. Um pulso ciano de bioluminescência pisca subitamente no monitor de alta resolução do ROV. O flash dura apenas uma fração de segundo, mas ilumina a água ao redor com precisão cirúrgica. Logo em seguida, a dezenas de metros de distância, uma água-gema coroada responde com um padrão rotativo de luz azul. O que parecia um vazio estático e sem vida revela-se pontilhado por reações químicas sincronizadas. Como a comunicação opera em um ecossistema onde a visão tradicional se tornou obsoleta? A resposta factual está na molécula de luciferina, uma substância orgânica que reage com o oxigênio celular e a enzima luciferase para emitir fótons frios, sem gerar calor residual. As expedições do Instituto Woods Hole estimam que quase 90% dos animais batipelágicos produzem algum tipo de luz própria. Ao contrário do que a intuição sugere, os olhos não desapareceram nesta cota de profundidade. Ao contrário, eles se especializaram ao extremo biológico. Câmeras sensíveis documentaram peixes machadinha com pupilas tubulares enormes, permanentemente apontadas para cima. Eles buscam silhuetas escuras contra a luz residual quase indetectável que ainda desce da superfície, ou rastreiam o brilho biológico emitido por outros habitantes da coluna de água. A escuridão absoluta não anulou a utilidade da visão. Ela a transformou em um detector de anomalias altamente calibrado para fótons solitários. A emissão de luz não é apenas um fenômeno estético ou um subproduto evolutivo aleatório. É uma ferramenta de sobrevivência primária, tão essencial quanto a extração de oxigênio. E suas funções táticas variam dramaticamente de acordo com a espécie emissora e a arma biológica utilizada. Formas anatômicas altamente específicas são assumidas por essas armas biológicas. A isca luminosa na ponta da haste dorsal do peixe-diabo balança suavemente na corrente lenta. É uma armadilha óptica calibrada ao longo de milhões de anos de pressão seletiva. Colônias de bactérias simbióticas vivem isoladas dentro dessa cápsula carnosa, gerando um brilho contínuo que o peixe pode controlar alterando o fluxo sanguíneo local. Presas menores, atraídas pela curiosidade ou pela busca de parceiros, confundem o ponto brilhante com o alimento. O bote da mandíbula ocorre em milissegundos, sugando a água e a presa para o estômago elástico. Mas a bioluminescência também é operada como mecanismo de defesa ativa. Um camarão batipelágico da família dos Opulophorídeos, quando detecta a turbulência de um predador se aproximando, vomita uma nuvem espessa de muco bioluminescente. O clarão azulado temporário cega os olhos ultrassensíveis do atacante, enquanto o camarão recua rapidamente com contrações da cauda para a segurança do escuro. Os instrumentos oceanográficos da agência NOAA também registraram com frequência o chamado efeito de alarme de roubo. Uma água gélia atólia, ao ser capturada por um predador que não consegue afastar, acende o sino inteiro como um estroboscópio rotativo de emergência. O objetivo primário não é assustar o atacante imediato que já iniciou o consumo. A luz pulsante e intensa viaja longas distâncias na água densa com o propósito singular de atrair um predador ainda maior, um predador de topo que consumirá o primeiro atacante, libertando a presa original. É uma cadeia de eventos calculada e baseada em probabilidade estatística. A luz é a única linguagem que viaja rápido o suficiente na água densa para garantir a sobrevivência. Os instrumentos acústicos e óticos da agência NOAA comprovam que o maior habitat contínuo do planeta não é um cemitério silencioso. Ele é operado por emissores e receptores orgânicos. A lente da câmera capta os emissores orgânicos pulsando na ausência total do Sol, revelando a verdadeira natureza do abismo. Quando a última partícula de luz externa desaparece nos 1.000 metros de profundidade, a vida não colapsa em um deserto inerte. Ela internaliza a iluminação e reduz o próprio ritmo metabólico a uma fração do normal. A zona batipelágica prospera, sustentando seu vasto ecossistema através de uma economia de extrema precisão e paciência milenar. Sem o ciclo de dia e noite, sem as estações do ano e sem as marés para ditar a passagem do tempo, as criaturas operam em um relógio celular próprio. A escuridão absoluta não é um limite imposto pelo ambiente, mas a tela em branco que permitiu a evolução da bioluminescência em escala global, transformando o vazio em um espaço de comunicação química ininterrupta. No nosso próximo episódio, investigaremos o tubarão de boca grande, descoberto só em 1976 e quase ninguém sabe. Analisaremos os parcos registros acústicos e visuais de uma das espécies filtradoras mais elusivas que patrulham o oceano profundo. Os holofotes externos do submersível finalmente se apagam e a coluna de água retorna a seu estado natural, silenciosa e intocada, pontilhada por fagulhas azuis que se comunicam muito além do alcance da superfície.